e no 420 da Harpa Cristã, O Que Buscas Ansioso. Abra sua Harpa Cristã no 420 e louvemos ao Senhor. Pela cifra, pela